quanto tempo eu vivi de ilusão. Em meus caminhos só havia escuridão, pois o pecado é todo um furacão. Vai destruindo, despedaça o coração. Sim, despedaça o coração. Jesus, eu te amo.